nosso amor demais. Foi tanta paixão que o meu coração amou, nem soube mais. Inventei a dor com que eu te amei.